levar você pra dançar forró comigo no Ceará. Carimbó gostoso lá em Belém do Pará. O Brasil é lindo e a gente não vê, não vê, não vê, não vê. Vou levar você pra dançar um reggae comigo em São Luís. Ver um boi bumbá na festa de Parintins. Nunca mais você vai me esquecer. Carnaval e samba é no Rio, alegria assim ninguém viu. Em São Paulo a gente vai pro rodeio, dar um pulo em Salvador, pra curtir você, meu amor. Em Recife eu gasto a sola no frevo. Você vai se apaixonar pelas coisas do Paraná. O sul do Brasil é o meu destino. Deixa o coração nos levar no balanço das ondas do mar, desse meu amor de sangue latino. Vou levar você, pra dançar catira comigo em Minas Gerais. Moda sertaneja chonada lá em Goiás. Se der tempo a gente vê muito mais. Se der tempo a gente vê muito mais. Ai, ai, ai, ai. Se der tempo a gente vê muito mais. Carnaval e samba é no Rio, alegria assim ninguém viu. Em São Paulo a gente vai pro rodeio, dar um pulo em Salvador, pra curtir você, meu amor. Em Recife eu gasto a sola no frevo. Você vai se apaixonar pelas coisas do Paraná. O sul do Brasil é o meu destino. Deixa o coração nos levar no balanço das ondas do mar, desse meu amor de sangue latino. Vou levar você pra dançar catira comigo em Minas Gerais. Moda sertaneja chonada lá em Goiás. Se der tempo a gente vê muito mais. Se der tempo a gente vê muito mais. Ai, ai, ai, ai. Se der tempo a gente vê muito mais. Se der tempo a gente vê muito mais. Ai, ai, ai, ai. Se der tempo a gente vê muito mais.